tu tem vários pais. Órfão é o seu revés, aos que sofrem por fim o céu. Abranda a raiva, o que trago sobre os ombros é meu e é só meu. Sustento sem implorar a bênção e o pesar. Mais vil é desdenhar do que não se pode ter. Vive tão disperso, olha pros lados demais. Não vê que o futuro é você quem faz, porque o fracasso lhe subiu a cabeça. Atribui a outra culpa por não ter mais. Declara as uvas verdes, mas não fique em paz, porque o fracasso lhe subiu a cabeça. Porque o fracasso me...